Autoridades de Foz do Iguaçu participaram na tarde desta segunda-feira da inauguração da sede do Provopar na Vila C. A implantação da unidade marca o início do processo de descentralização das atividades promovidas pelo programa na cidade. Neste primeiro momento, os moradores da região poderão participar dos cursos de pedreiro, designer de sobrancelha e espanhol. Esther Dantas Dias, presidente do Provopar em Foz, destacou a importância da ação e citou que mais bairros serão beneficiados pelo programa. O nosso objetivo é facilitar a população para não ter essa necessidade de se locomover do seu ambiente onde eles convivem para ir até o centro para fazer esse tipo de curso de profissionalizante. Então, nós estamos aqui na Vila C, né, que é um bairro grande da cidade, a região norte. Vamos ter também no Jardim São Paulo, em Três Lagoas e o Porto Meira. A secretária municipal de assistência social, Cláudia Pereira, afirmou que a sede do Provopar no centro da cidade terá um espaço para divulgação permanente dos produtos criados pelos participantes do programa. O que o Provopar tem de mais bonito é o que as famílias, as pessoas produzem. Então nós não vamos mais ter, o Provopar não vai mais ter bazar permanente de produtos aprendidos à receita. Isso vai ser para fazer os bazares, como todas as entidades, né, acabam recebendo, para fazer gerar também uma opção de renda. O que o Provopar vai ter para oferecer são produtos feitos pela mão de vocês, tá? Então nós vamos ter o bazar, não terá mais bazar de produtos da receita, mas sim produtos realizados e feitos por vocês. E vamos trabalhar para encaixar esses produtos como artesanato do município. Marli Ivone Prestes, coordenadora do Clube de Mães do bairro Porto Belo, é uma das beneficiadas com a nova unidade. Ela citou os cursos que já participou e ressaltou a importância da nova unidade na Vila C. Olha, eu já fiz o capitonê, já fiz pintura em tecido, já fiz vagonite, crochê, pintura em tecido, juta, que é trabalho de folha de bananeira, né? Então, tudo isso a gente fez, crochê, ponto cruz, tudo isso a gente aprendeu na Provopar para poder passar para as mães nos clubes de mães. A gente manda sempre 2-3 mães para fazer o curso. Na Provopar, depois as mães vêm e passam para as mães da comunidade. Ficou muito bom essa sede aqui na Vila C. Eu gostei muito de terem vindo para cá com a Provopar localizada aqui na Vila C. A Itaipu Binacional é uma das parceiras do Provopar e durante a solenidade, Márcio Ferreira Bortolini, funcionário da Binacional, comentou sobre a importância da descentralização do programa. Bom, a Itaipu apoia o Provopar há vários anos já. Nós temos convênio com a Provopar para apoiar os cursos profissionalizantes que eles realizam. Cada ano a gente altera um pouquinho do objeto, visando melhorar essa parceria. Esse último convênio que nós temos com eles, nós firmamos em dezembro do ano passado, prevê um repasse de recursos para a execução desses projetos, desses cursos profissionalizantes, né, sejam nas oficinas itinerantes ou sejam os realizados dentro da própria Provopar. E agora com essa extensão, imagino também que essa proximidade com as comunidades dos bairros, né, especialmente Vila C, também os recursos da Itaipu apoiam, de certa forma, a realização disso. A sede do Provopar na Vila C está localizada na rua Vila Velha, número 38. Em abril, será inaugurada uma nova unidade do programa no Jardim São Paulo. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.